Este é o Segurança Legal, episódio 123, gravado em 19 de abril de 2017, Infiltração Policial na Internet. Neste episódio, falamos sobre os aspectos gerais da infiltração policial e relacionamos com o PLS 100 de 2010. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu me chamo Guilherme Goulart e aqui comigo está, como sempre, Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail, no podcast, @segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, no YouTube, youtubesegurançalegal.com. Temos que gravar um novo vídeo aí, né? É que tá meio complicado. Tempo, né? O tempo tá bem curto. Mas sim, a gente não abandonou o projeto não, tá? A gente tá aos pouquinhos, a gente tá se ajeitando pra conseguir fazer isso. Bom, e também pelo iTunes, entre lá, se você nos escuta pelo iTunes, nos avalie, o Vinícius já vai falar um pouquinho sobre essa questão do iTunes, aí tem algumas novidades. Todos esses links você encontra lá no nosso site, www.segurançalegal.com. Vinícius, também temos o desafio dos três amigos, los três amigos, né? Então indique, o nosso desafio é para que você indique o nosso podcast para três amigos que ainda não escutam, que você sabe que poderiam gostar, e nos ajude com isso a crescer essa rede que acompanha o Segurança Legal. Não se esqueçam também que este podcast e o canal do YouTube são um oferecimento da empresa Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em proteção de dados e segurança da informação. Para saber mais sobre os serviços prestados, vá em www.brpe.com.br. Vinícius, teve uma coisa bem interessante que aconteceu nessa semana, que foi uma citação do projeto Criança e Consumo no Instituto Alana, que é um instituto, vou ler aqui qual é a missão do Instituto Alana, uma organização de sociedade civil sem fins lucrativos, que aposta em projetos que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância. Criado em 94, o Instituto conta hoje com projetos próprios e com parceiros, e é mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013. Tem como missão honrar a criança. É um projeto muito legal na internet, a gente já acompanha esse projeto já há bastante tempo, né? E até em outras situações, e eles citaram o nosso podcast, chegou até eles o episódio sobre brinquedos na internet, a questão da boneca. E das eles, bonecas, né? Das bonecas. E eles foram muito gentis, disseram que foi o melhor material que eles encontraram na internet sobre o tema. Olha que bacana, vindo deles é muito legal. Então a gente manda um abraço aí pro pessoal do Instituto Alana, se estiverem nos ouvindo, e agradecemos pela menção ao podcast. Para ir direto, então, o resumo de notícias, vá para 20 minutos e 10 segundos. Para ir direto ao assunto principal, vá para 39 minutos e 45 segundos. Mensagem dos ouvintes? Vamos lá. A Laís Pasquale Curtis, que foi uma ouvinte que nos enviou uma mensagem falando sobre alguns aspectos aí e algumas críticas, até que ela fez em um dos episódios, eu não vou lembrar qual episódio foi, Vinícius. Ela nos mandou um outro e-mail também e a gente agradece a ela, né? Sim, a gente agradece o contato dela, inclusive a gente acabou de mandar um e-mail para ela, né, fazendo aí um convite. E vamos aguardar a resposta dela, viu, Laís? Uhum. Dá uma olhada nos teus e-mails aí, tá? Um grande abraço para ti, Laís. Obrigado, Laís. A próxima mensagem vem do Isaac Melo, ainda sobre as repercussões do Volt 7. Exatamente. Isaac diz o seguinte: boa tarde, pessoal do Segurança Legal. Eu quero apenas fazer alguns adendos. Primeiro foi comentado sobre Polícia Federal, a BIM, né? Pouca gente fala disso, mas existe um sistema de inteligência no Brasil que tem como intuito compartilhar informações entre seus membros. Exército Brasileiro, Polícia Federal, a BIM e vários outros. Inclusive ele cita a fonte aqui, seria um link lá da própria ABIN, tá? O SISBIN, que ele aponta lá. Que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. Para mim, nenhuma surpresa. Eu acho que é até uma coisa que... Não, isso é conhecido. Tem que lei, é conhecido decreto, e, lei, decreto. Não, é o tipo de coisa que se espera, né? Que haja integração entre os órgãos de investigação. E em muitos casos, ele continua citando, em muitos casos, como eventos internacionais ou mesmo de interesse de algum órgão específico, ações são delegadas e executadas em conjunto. Durante a Copa do Mundo, Olimpíadas, nos estados, sede quem cuidou dos crimes cibernéticos foi o Exército Brasileiro. E, inclusive, ele cita aqui uma fonte. Muito importante isso, ele tá falando e cita tudo fontes. Sim, tá? Sim. Outro ponto que eu gostaria de saber sobre legislação no site da BIM. Ele diz o seguinte, ele cita lá o link para as competências institucionais da BIM. E ele diz assim, não encontrei nada que fizesse sentido sobre grampos. Então, tecnicamente, a agência de segurança não pode fazer grampos? Não, eu vou na linha de que pode sim, desde que assim o faça com ordem judicial, né? Perfeito. Ainda, outros pontos sobre legislação, mas dessa vez americana. No caso do Silk Road, na rede Tor, não foram detalhados como o suposto mandante, o Ross Ulbricht, que é alemão, meio alemão, que sobrenome, foi supostamente preso em flagrante, sendo que seu computador pessoal pode ter sido comprometido com provas do FBI. No filme Deep Web 2015, ele cita dois links. Além de abordarem os fatos, dizem que mesmo tendo direito, várias provas foram descartadas pelo juiz. Inclusive dizer como as provas foram capturadas. Outro ponto interessante foi que dois membros do FBI roubaram bitcoins no Silk Road 1.0 depois da prisão do Ross. Como eles tinham as senhas da wallet, né, da carteira de bitcoin. Em resumo, como faço para ler os autos desse caso? Me baseei no que vi no filme e não achei os autos dessas informações. Essas informações procedem? Eu não sei. essa não vou ter a resposta, como ele consegue os autos. Mas essa é uma questão interessante que mexe sobre como ou o que, que a sociedade pode saber sobre as formas de investigação, que é um pouco o assunto de hoje que a gente vai tratar, né? Claro. Claro que as forças de investigação, e eu vou falar várias vezes hoje sobre forças de investigação, estou me referindo ao judiciário, polícia, Ministério Público, de uma forma geral, né? Eles não gostam muito de falar sobre os métodos que utilizam, porque eles sabem que eventuais criminosos aí poderiam se proteger desses métodos. Agora, também eu acho problemático você fazer as coisas às escondidas, porque pode prejudicar, inclusive, a própria defesa daquele cara que é acusado, né? Mesmo um acusado ou mesmo uma pessoa investigada, ela tem o direito de se defender. E para que ela se defenda, ela tem que saber exatamente o que foi feito. Até se for o caso de provas terem sido implantadas, que eu não sabia, né? Ele tá dizendo, eu não sabia disso, né? Até para isso ele precisa saber todas as informações para ter uma defesa adequada, senão ele não consegue se defender, né? Então o direito de defesa é algo que deve atingir a todos, né? Mas enfim, são várias questões que ele colocou aqui, né, Vinícius? Sim, e essa questão de implantar coisa ou não é decorrente do problema da invasão do computador que houve ali, né? Isso. Você quebra a integridade no ambiente. Exatamente, a gente vai discutir isso logo adiante. E certo. Ele continua ainda dizendo obrigado desde já. Se puderem, mandem um grande abraço pro pessoal da comunidade no Hackencast. Então tá, um grande abraço para o pessoal pra do Hackencast. A comunidade do Hackencast. É um podcast que eu até andei olhando, depois eu não conhecia, mas depois que eles falaram eu fui lá. Ouvi um pedaço de um episódio. E pelo que eu vi, não sei se eu entendi certo ou não, e você me corrige, Isaac, se eu estiver errado, mas parece que há vários colaboradores do podcast, há uma página com colaboradores, e eu tive a impressão de que eles ajudam na criação dos temas, enfim, mas de qualquer forma é bem interessante. Eu vou dar uma olhadinha, eu não conheço. Isso, a gente vai deixar o link, inclusive, ali, hackingcast.org, HTTPS, né, mas enfim, hackingcast.org, a gente coloca no show notes ali. Perfeito, perfeito. E parabéns pelo episódio de nos dar. Então, obrigado. Obrigado. Isaac, um grande abraço para ti. A próxima mensagem vem da Jaqueline Trevisan Pigato, que deixou também falando uma mensagem no site sobre o Volt 7. A Jaqueline diz o seguinte, parabéns pelo programa, Guilherme e Vinícius. Acabo de conhecer este podcast, esse episódio foi o primeiro que eu ouvi. Claro, já estou baixando muitos outros. Legal. Faço pesquisa em governança da internet na área de relações internacionais e gostei muito do conteúdo de vocês. Abraços. Olha, Jaqueline, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo teu elogio, pela tua companhia. E nos sugira temas. Né? Isso. Entre em contato com a gente, sugerindo temas, criticando e tudo mais. Nos ajuda bastante isso no Segurança Legal. O legal é que tanto... uma coisa interessante aqui é a gente tem recebido cada vez mais contatos de mulheres, né? Essa é uma área, principalmente a área mais da TI, é uma área tomada, né, na sua maioria por homens, e eu acho legal a gente ver também mulheres entrando em contato conosco. Está mudando esse paradigma, né? Mas assim como a Laís a Jaqueline são pesquisadoras nessas áreas. Então, as sugestões delas e até mesmo a eventual participação pode ser bem interessante. É legal a gente ter esses contatos assim, até para poder, né, questionar. Por exemplo, relações internacionais é uma coisa que eu não atinjo, né? Não é um ponto de estudo que eu faço. Então, é legal ter gente que possa nos ajudar nesses temas. E um abraço para a Jaqueline. A próxima mensagem, também falando sobre o Volt 7, Vinícius, vem do Wesley Foley. Wesley diz o seguinte: primeiramente, foi um excelente podcast, tá? E colocou entre parênteses, nenhuma novidade. Sou professor do Instituto Federal Fluminense, 28 anos, da cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Legal. Eu estava ouvindo todos os episódios na ordem de publicação. Estava lá pelos 50. Nossa senhora. Quando decidi também ouvir os últimos para poder interagir melhor e estar por dentro das novidades. Pode ouvir um antigo e um novo. Antigo e um novo, vai indo. Nesse episódio 121, sobre a questão da segurança do sistema e não da comunicação, eu tenho uma visão radical. É impossível termos segurança enquanto usarmos sistemas atuais como Windows, Linux e macOS. Sabemos que os que se originam do Unix são mais seguros, porém estão longe da perfeição, sem dúvida. Tá certo, né? Tá certo. Como Tannenbaum nos informou em Sistemas Operacionais Modernos, na 4ª edição, é possível termos sistemas realmente seguros, porém eles não seriam práticos e fáceis de utilizar como os que temos hoje. Eu dou um exemplo do Qubis, né? Que a gente foi até indicado para nós por um ouvinte. O Qubis, sim, ele fornece um nível de segurança maior do que o que a gente normalmente utiliza. Mas, sim, ele sacrifica algumas questões de facilidade de uso, de tu poder usar certos programas que não rodam ali e outras coisas assim, né? Então, os players... Ele continua. Então, os players preferem manter os sistemas assim, pois na adequação deles o custo-benefício vale a pena. É claro que estou deixando de fora aqui os sistemas militares. Mas também não vão muito longe, né? Tem sistemas militares aí que utilizam o Windows e coisas assim. A Marinha Americana usava o Windows NT até alguns anos atrás. Nem vou mencionar em detalhes aqui os backdoors de hardware. Só uma outra coisa, Vinícius. Agora eu me lembrei, né, nessa última questão aí envolvendo Estados Unidos e Coreia. A Coreia do Norte fez alguns testes e algumas pessoas estão dizendo que um desses testes de lançamento de míssil foi interceptado digitalmente, né? Os comandos, enfim, os sistemas foram interceptados digitalmente pelos Estados Unidos. Então, sim, a área de invasão de sistemas também é bem, bem complicada, só que os players são outros, né? Não, ele continua então. Não vou mencionar em detalhes aqui os backdoors de hardware encontrados nos principais processadores do mercado, incluindo Intel, e também dispositivos móveis de marcas conhecidas. Muito do que é produzido na China tem a própria arquitetura e projeto de hardware modificado. E nós, simples mortais, não temos condições de lidar ou detectar esse tipo de ameaça. Não com ferramentas caseiras. No final, a minha ideia é para transmitirmos mensagens realmente de forma segura, o texto claro jamais poderia ser digitado em nosso computador de uso geral. Eu penso que teríamos que ter um dispositivo criptográfico separado, sem conexão com a internet, que rode somente um algoritmo forte e público de criptografia assimétrica, onde digitaríamos nossas mensagens ali e ele já transmitiria criptografada por alguma interface qualquer para o nosso computador. Essa transmissão entre o dispositivo e o computador em si nem precisaria ser segura, pois a mensagem já estaria criptografada. Tá? Tipo um pinpad. Exatamente, como se fosse um pinpad. Inclusive o Guilherme, olha o quê, uns 3 anos atrás, Guilherme? Faz um bastante tempo. Faz bastante tempo. Me pediu uma coisa assim, se não seria possível fazer. E sim, seria possível fazer. O detalhe é que o próprio hardware que você vai utilizar, você tem que confiar nele. Então, vamos supor que você pegue a coisa mais simples possível, que seja você comprar componentes como microcontroladores, teclado, etc., e você montar o seu equipamento, né? E isso tudo praticamente é fabricado na China. Você teria, e pior, e não sei se não é pior se fosse fabricado nos Estados Unidos. E aí você vai montar o seu super sistema criptográfico em cima de hardware que vem desses mesmos players que você está apontando, entende? Então, a gente teria que ter um projeto de microcontrolador open source, completamente aberto, fabricado por alguém que a gente possa confiar. Né, que a gente possa confiar assim plenamente, que não vai botar nenhum backdoor no momento da fabricação. E aí sim a gente poderia começar a construir alguns mecanismos. Sem dúvida nenhuma, mesmo pegando microcontrolador e coisas fabricadas na China, você pode montar um dispositivo desse e vai ser mais seguro do que o computador. Sim, mas seria um dispositivo que só fizesse isso, né? Teria que fazer só isso, né? Uma das tuas ideias foi fazer isso em cima de um Arduino, né? Com uma tela especial, as chaves já não, embarcadas. Na verdade, tu tá falando de Arduino, mas eu estaria falando de usar direto o microcontrolador. Mas sim, o Arduino é uma plataforma que permite que alguém possa prototipar, então, um mecanismo desses em cima do microcontrolador de uma forma, entre aspas, mais fácil. O ideal mesmo seria fazer alguma coisa usando direto o microcontrolador fora da plataforma Arduino. Sim. Bom, ele continua. Assim, nosso sistema, provavelmente já comprometido, não teria acesso à mensagem nem na ida nem na volta, assumindo que a outra ponta utilize a mesma técnica. Seria viável se você tivesse o dispositivo aí que seja confiável. Claro que não é nada prático. Claro que você ainda poderia roubar as chaves da outra parte e receber as mensagens ou se fazer passar pela outra parte mesmo com esse dispositivo, né? Não, depende de como você fizer o protocolo, não. Mas ainda assim, se você tem acesso às chaves, alguém poderia roubar as chaves dessa pessoa. Tá, mas você roubaria as chaves como? De dentro do dispositivo? Que não tá online? Mas você ainda poderia usar um SIM card? Sim, poderia usar um... Daí não teria nem como mesmo roubar. Um SIM card, talvez seria melhor. A chave no SIM card, né? Isso, aí não tem nem como copiar a chave. Tu pode roubar o dispositivo, mas ainda assim precisaria de uma senha. Sim. Então dá pra fazer algo realmente seguro, que não é bem assim pra... Ele coloca assim, claro que não é nada prático e resolveria somente uma pequena parte do problema, mas com Arduino e similares... Cada um poderia fazer seu próprio criptossistema e implementar funcionalidades interessantes e automatizar todo o processo. Nossos sistemas já são comprometidos desde a instalação, não é a teoria da conspiração, seja por hardware ou softwares, entre aspas, confiáveis. Nessa brincadeira de gato e rato, os gatos não dormem e possuem recursos infinitos. A única forma de contornarmos essa situação de caos na segurança é cada governo produzir seu próprio hardware e software, o que é muito difícil e ainda assim teríamos outros tipos de problemas. Eu discordo. Esses problemas menores. Não é bem assim, porque... Quem diz que você pode confiar nos governos, né? Mas ele está colocando aqui do governo produzir o seu próprio, não para a população. Ah, sim, para ele, claro. Isso, para si próprio. Ele tem razão. Só que, ao fazer isso, você vai precisar de uma mão de obra cara, difícil de encontrar... E você vai passar pelos todos os problemas que já foram resolvidos, vai começar a enfrentar eles de novo do zero. A não ser que você se baseie em algo já existente. Como fazem, né? O Exército Brasileiro aí usa uma variação aí criada em cima do Linux. Mas o próprio fato de você basear o seu sistema num outro, você está trazendo o que tem no outro para dentro. Então, se você quiser uma coisa absolutamente, entre aspas, segura, né? Você teria que começar do zero. E aí eu não sei se os problemas que você criaria de segurança não seriam maiores do que... Ou seriam tão críticos quanto usar um sistema já, vamos dizer assim, bugado de, propositalmente por um terceiro, né? Então, certo. Não é algo simples, tá? Ele diz assim ainda, no mais, desejo que esse podcast nunca morra. Obrigado, né? Gente pode morrer, né? Se tiver como tocar... A gente vai ter que preparar alguém para tocar o podcast no nosso lugar. A gente vai morrer eventualmente, não vai ter jeito. Eventualmente, tu diz, né? Eventualmente no sentido de que... Finalmente. Vai acontecer. Mas quem sabe entram outras pessoas para tocar o podcast no futuro, né? Em minha humilde visão, é o melhor podcast do Brasil nesse tema. Olha só, cara. Muitíssimo obrigado pelo teu elogio. Obrigado. Faço propaganda de vocês em meu site e em minhas aulas. É o mínimo que posso fazer para contribuir. Poxa, grande abraço. Muitíssimo obrigado, Wesley. Nos acompanhe, continue nos acompanhando. Nos mande sugestões de temas, tá? Isso. E a gente fica... Entre em contato com a gente. Como ele faz parte de uma instituição de ensino, uma universidade, a gente também é professor, a gente fica à disposição para eventos. Sem dúvida nenhuma. Que levar o segurança legal aí para o Instituto Federal, a gente fica à disposição. E uma última observação, né, Vinícius? Todo esse projeto que ele coloca, claro que no final das contas as pessoas ainda gostariam de ligar esse projeto seguro, super seguro no Facebook, né? Colocar uma funcionalidade lá para ligar no Facebook e vai para tudo para água abaixo. Acabou. Obrigado, Wesley, até a próxima. Bem, então agora, Vinícius, vamos ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini, trazendo as notícias mais quentes da última quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Esse é o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, envie um e-mail para nós, podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, os vazamentos do Shadow Brokers, os vazamentos do WikiLeaks, os vazamentos em site do governo brasileiro, revelados os dados coletados pelo Windows 10, PF prende criminosos por trás de botinete brasileira, sirenes de alerta da cidade de Dallas são hackeadas, Operação Lava Jato e a criptografia, botinete Mirai ganha concorrente. E vamos às notícias. Shadow Brokers volta a vazar ferramentas e exploits associados à NSA. E olha, a primeira notícia que nós vamos comentar aqui no resumo de notícias é sobre o grupo Shadow Brokers, que na semana passada, em plena Sexta-feira Santa, o grupo resolveu publicar um pacote de ferramentas de hacking com vários exploits aí, segundo o grupo, associados ao Equation Group e à NSA. Foi um tema muito comentado durante vários dias. E esse vazamento foi bastante interessante porque, de todos os vazamentos feitos pelo Shadow Brokers até o momento, esse parece ser o mais relevante, porque foram ferramentas e exploits que afetam ou que afetavam a maioria das versões do Windows usadas até o presente momento. O grupo fez um anúncio em um post na rede social Medium, onde eles alegavam que tal publicação se devia a uma resposta ao presidente Donald Trump por ter bombardeado cidades na Síria. E então o grupo, em resposta a isso, o grupo estaria então publicando as ferramentas que seriam, supostamente, pertenceriam à NSA. E aí, claro, vários pesquisadores de segurança começaram a baixar rapidamente o conteúdo, e ao verificar as ferramentas de ataque, muita gente se surpreendeu, porque eram ferramentas realmente bastante efetivas, que permitiam aí a execução remota de códigos, né, o que nós chamamos de RCE, em vários sistemas modernos aí da Microsoft, incluindo o Windows 7, explorando falhas no SMB, no RDP, e isso, claro, assustou muita gente, porque com a publicação dessas ferramentas, claro, aí criminosos poderiam adaptar essas ferramentas para até mesmo criar um worm de alcances mundiais e aí afetar muita gente num espaço muito curto de tempo. Pois bem, foi aí então que no sábado a Microsoft publicou um blog informando que a maioria dos zero days e a maioria dos exploits distribuídos pelo grupo Shadow Brokers, essas vulnerabilidades, essas falhas de segurança já haviam sido corrigidas pela Microsoft na última atualização de segurança publicada pela empresa no mês de março. Interessantemente, nós sabemos que a Microsoft sempre solta seus boletins de segurança na segunda quinta-feira de cada mês. No mês de março, houve um atraso. A Microsoft não disse o motivo, mas houve um atraso na publicação desses boletins de segurança que corrigiram aí falhas dos softwares da Microsoft, e a Microsoft não explicou o porquê. Então é bastante provável que essa demora ocorreu aí porque a Microsoft estaria testando a correção para essas vulnerabilidades que foram aí divulgadas pelo Shadow Brokers agora no mês de abril. E a dúvida que pairou no ar foi a seguinte: quem alertou a Microsoft com relação a esses zero days? Foi o grupo Shadow Brokers, antes de publicá-lo, ou foi a NSA, sabendo que tais ferramentas de hacking estavam em poder do grupo Shadow Brokers, e aí com isso eles alertaram a Microsoft? O fato é que nós não temos a resposta para essa pergunta, e nós, de fato, nunca vamos saber quem alertou a Microsoft para que corrigisse essas vulnerabilidades. É claro que tudo tem um lado negativo. O lado negativo é que sistemas já descontinuados pela Microsoft, como o Windows XP e o Windows Server 2003, não vão receber as correções de segurança usadas por essas ferramentas de hacking, ferramentas de ataque publicadas pelo grupo Shadow Brokers. Portanto, você que ainda tem um sistema antigo aí na sua empresa, é altamente recomendado que você atualize, abandone os sistemas operacionais antigos e adote aí os sistemas mais novos que têm uma segurança muito mais robusta. WikiLeaks e os vazamentos relacionados à CIA. Os vazamentos continuam, dessa vez publicados pelo WikiLeaks. Nossos ouvintes puderam ouvir no episódio 121 sobre o Vault 7, que foi aí um grande pacote documentos e de ferramentas de hacking publicados pelo WikiLeaks. Quem ainda não ouviu o episódio 121, eu sugiro que vocês ouçam. Mas é claro que o WikiLeaks não parou por aí. Segundo eles, seriam 5 partes de documentos secretos da agência americana de espionagem, a CIA, que eles publicariam, e de fato eles o publicaram. Na edição 121, o Guilherme e o Vinícius comentaram a parte número 1, mas nesse meio tempo o WikiLeaks foi publicando as várias partes pertencentes ao Vault 7, que revelam o alcance das ferramentas de hacking e o poder de fogo, né, da agência americana de espionagem, da CIA. No dia 23 de março passado, o WikiLeaks publicou a parte número 2, chamada de Dark Matter, onde esses documentos detalharam aí os esforços usados pela, e as ferramentas usadas pela CIA para hackear iPhones e Macs. No dia 31 de março, o WikiLeaks publicou a terceira parte, chamada de Marble, onde esse Marble, ele seria uma plataforma usada pelos desenvolvedores da CIA para obfuscar malware, né? Tendo inclusive aí funções de false flag, que normalmente nós, na hora de você fazer análise do código, você busca por sinais que possam indicar para você a origem ou pelo menos o idioma de quem estava programando aquele malware. E essa plataforma aí teria funções de obfuscar, de adicionar dados falsos no malware, né? A parte 4 foi publicada no último dia 7 de abril, chamado de Grasshopper, onde são 27 documentos aí da CIA que detalham o malware desenvolvido especificamente para sistemas Windows e como a CIA fazia para burlar, para bypassar os softwares de segurança, especialmente softwares antivírus, usados pelos alvos da agência de inteligência. E no último dia 14 de abril, o WikiLeaks publicou a quinta e última parte, chamada de Hive. Essa última parte, eles detalham toda a infraestrutura usada pela CIA para o recebimento desses dados dos computadores das vítimas. E claro, não demorou muito para que companhias de segurança começassem linkar os vazamentos do WikiLeaks com campanhas de espionagem ou campanhas de ataque que já estão em circulação há muito tempo. Em um post publicado pela Symantec, eles confirmaram que as ferramentas, os dados, né, publicados pelo WikiLeaks relacionados a alguns ataques, eles já estavam monitorando há 3 anos, o que a Symantec chamou como Longhorn, essa campanha de espionagem. Eles estavam monitorando essa campanha já há 3 anos e eles confirmaram que essas ferramentas de hacking publicadas pelo WikiLeaks eram usados por este grupo. Quem quiser saber mais detalhes sobre esse assunto muito fascinante, eu vou deixar o link lá no nosso site. Vazamentos de dados no site do Ministério da Saúde. E para terminar aí o capítulo sobre vazamentos de dados, eu não poderia deixar de falar sobre um incidente que se tornou público no final do mês de março, onde dados do Cartão Nacional de Saúde foram vazados na web. O Ministério da Saúde confirmou que dados pessoais de cidadãos brasileiros, o que inclui aí nome, endereço, filiação e CPF, foram vazados através de um acesso indevido feito ao site do Cartão Nacional de Saúde. Esses dados estavam sendo acessados através de um outro site que teria sido configurado, teria sido criado por criminosos, e esse outro site buscava essas informações no site do Cartão Nacional de Saúde, usando aí o login de um funcionário do Ministério. Não se sabe por quanto tempo esses dados ficaram expostos na internet, mas o Ministério da Saúde confirmou que o acesso indevido foi bloqueado, o login que foi usado foi bloqueado, e os dados foram repassados para que a Polícia Federal fizesse uma investigação. Este não é o primeiro incidente, nem será o último, onde dados pessoais de cidadãos brasileiros são expostos, né? Nosso governo precisa melhorar a forma como eles administram os dados dos cidadãos brasileiros, né? E aí fica a pergunta para os nossos ouvintes: onde está o nosso, as nossas leis de proteção de dado pessoal? Revelados pela Microsoft os dados coletados pelo Windows 10. Desde o seu lançamento, todos nós já sabíamos, né, que o Windows 10 coleta muitos dados pessoais dos seus usuários, mas até então a Microsoft nunca assumiu publicamente ou nunca detalhou quais dados eram coletados pelas ferramentas de diagnóstico presentes na sua nova versão do Windows, que é o Windows 10. Num post publicado no último dia 4 de abril pelo Brian Leach, que é funcionário da Microsoft, ele postou em detalhes todos os dados que são coletados pelo Windows 10 e que são enviados pela Microsoft, o que a Microsoft chama de dados de diagnóstico, e a lista é gigantesca. Realmente é impressionante a quantidade de dados coletados pelo Windows 10, dados de uso de programas, até mesmo informações de pagamento, de compras realizadas dentro do sistema operacional, o número serial e a forma como a licença do Windows foi comprada. Todos esses dados e muitos outros são coletados e enviados para a Microsoft. Eu vou deixar no nosso site lá um link para que nossos ouvintes possam ver essa lista. Em programas passados, nós já comentamos sobre isso. Quem ainda não ouviu o episódio 103, lá o Vinícius e o Guilherme detalharam esse problema presente no Windows 10. Operação da Polícia Federal desmantela botnet brasileira. E olha, um artigo publicado no site Motherboard detalhou a segunda fase da Operação Dark Code da Polícia Federal, que desmantelou uma quadrilha de cibercriminosos brasileiros responsáveis aí por uma botnet e também por fraudes bancárias. Segundo os detalhes publicados na matéria, a Polícia Federal emitiu 37 mandados judiciais, sendo 4 deles de prisão preventiva, 15 de prisão temporária e 18 de busca e apreensão em cidades dos estados de Goiás, Pará, Tocantins, Santa Catarina e Distrito Federal. A polícia efetivamente conseguiu prender os criminosos dessa operação e, segundo dados da Polícia Federal, eles chegaram a roubar, a cometer fraudes de até 2 milhões e meio de reais, fraudes bancárias, né? Fraudes que eram cometidas aí pelo grupo. Ainda segundo a PF, esse grupo de fraudadores, eles também seriam responsáveis por uma botnet com 25 mil computadores infectados e que estava sob o controle do grupo. Eles usavam tais botnets, essa botnet, esses computadores, para fazer ataques de DDoS, enviar spam e também para cometer fraude bancária. Essa é, até o momento, a maior botnet brasileira conhecida, né, com esse tamanho. Nós sabíamos de botnets menores já no passado, eu me lembro de alguns anos de ver uma botnet com 16 mil computadores. Essa então seria a botnet brasileira com maior número de computadores. Claro que não se compara a botnets globais que são usadas no envio de spam hoje, que tem milhões de computadores na sua base, mas não deixa de ser interessante que essa botnet era usada para fraudes bancárias. Ataque afeta sirenes de emergência da cidade de Dallas. Olha, um ataque muito interessante noticiado pela imprensa americana. Se passou agora no começo do mês de abril. Oficiais da cidade de Dallas, eles declararam que 156 sirenes de emergência que são usados na cidade para alertar a população sobre tornados ou sobre outras situações de emergência foram hackeadas e foram indevidamente acionadas por um hacker que ativou essas sirenes às 11h42 da noite numa sexta-feira e essas sirenes ficaram tocando descontroladamente até a 1h17 da manhã. Segundo o anúncio desses oficiais da cidade, há cerca de 60 sirenes tocaram durante esse quase uma hora e meia. E numa investigação interna em que eles fizeram, foi constatado que esse ataque ele ocorreu ele foi feito por um hacker que invadiu os computadores do governo da cidade de Dallas, manipulando então o funcionamento dessas sirenes. Uma história muito interessante, parece coisa de filme, mas os nossos ouvintes que quiserem saber mais detalhes, eu vou deixar o link lá no nosso site. Operação Lava Jato revela truques tecnológicos usados em esquemas de corrupção. Tenho certeza que nossos ouvintes acompanham o noticiário do dia a dia, onde estão sendo comentados aí as revelações feitas pela Operação Lava Jato, mas uma notícia chamou muita atenção porque investigados pela Operação Lava Jato, foi revelado pelo Ministério Público que esses investigados usavam ferramentas de criptografia para proteger a sua comunicação. Nessa investigação, eles demonstraram que no ano de 2007, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ele e outros envolvidos aí nos esquemas de corrupção, usavam o mensagem. Na época você tinha o MSN, que era muito popular, né? Mas eles não usavam o MSN, eles usavam outro programa alternativo chamado Pidgin. Tenho certeza que nossos ouvintes conhecem, mas não era simplesmente o Pidgin, eles usavam um plugin de um protocolo chamado OTR, que é o Off the Record Messaging. Esse plugin ele tem a função de criptografar as mensagens que são trocadas entre os usuários dentro do programa Pidgin. E essa investigação feita pelo Ministério Público encontrou então esses políticos aí envolvidos nessas investigações de corrupção, eles usando bastante essa ferramenta como forma de esconder toda a comunicação feita pelo grupo. A história é muito interessante, eles chegavam também a usar um programa chamado SteganoSafe para cifrar o conteúdo de pendrives que eram trocados pelo grupo. A história é bastante interessante, quem quiser saber mais detalhes, os links estarão no nosso site. Botinete Mirai ganha concorrente bonzinho. E para terminar as nossas notícias, eu quero comentar uma notícia muito interessante sobre um concorrente da Botinete Mirai, que nós já comentamos aqui em edições passadas. Nossos ouvintes sabem que é a Botinete que infecta a internet das coisas e todos os seus dispositivos, especialmente câmeras de segurança. Mas aí, pesquisadores encontraram uma Botinete que compete com a Mirai, chamada de Hajime. Essa botinete, ela tem aí funções tomar os dispositivos infectados pela botinete Mirai, tendo total controle sobre eles e fechando quatro portas que seriam exploradas pelo Mirai para infectar esse dispositivo, fazendo com que então o dispositivo não sofresse mais a possibilidade de ser atacado pelo worm Mirai. Segundo notícias publicadas pela imprensa, esse worm Hajime ele já teria afetado, né, 10 mil roteadores, câmeras de segurança e outros dispositivos da internet das coisas. E uma vez então entrando no dispositivo, ele impede com que esse dispositivo seja infectado pela botnet Mirai, tornando aí então esse dispositivo de certa forma controlado por outro grupo, né? Uma notícia muito interessante. Eu tenho certeza que isso vai ter desdobramentos aí futuros, né? Imaginem, por exemplo, se essa botinete boazinha é capturada por alguém com más intenções. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos agora com o Guilherme e com o Vinícius. apenas uma notinha, essa parte aqui do episódio começava com uma pequena fração da música, né, do filme Os Infiltrados, que é I'm Shipping Up to Boston, do Dropkick Murphys, e por uma reclamação do Spotify, nós tivemos que retirar esse pedacinho aqui da música, mesmo que esteja coberta pela nossa lei de direitos autorais, de pequenos trechos para finalidades educacionais e tudo mais. Então, ainda assim, né, você não vai ouvir o I'm Shipping Up to Boston do Dropkick Murphys graças ao Spotify. Eu percebi, Vinícius, que nos últimos episódios a gente sempre tem feito a referência a algum filme, né? E isso não tem sido intencional, às vezes surge na nossa cabeça. Assim, meio um sem querer, outro, né? Meio sem querer, mas é uma relação que eu acho interessante, porque serve para trazer a pessoa para o clima do que vai falar, né? Claro, esse filme que a gente cita aqui, que vocês estão ouvindo excepcionalmente, né? A gente não usa muitas trilhas diferentes, mas vocês estão ouvindo aí a trilha do filme. É o filme Os Infiltrados, do Martin Scorsese. Na minha opinião, eu gosto muito do Scorsese, um dos melhores filmes do Scorsese, que fala justamente sobre essa questão que a gente fala hoje, claro, numa perspectiva diferente, né, de duas pessoas, o Leonardo DiCaprio e o Matt Damon. Cada um é um agente policial que é infiltrado na máfia, numa máfia lá de Nova York, se não me engano. E é o Jack Nicholson, o comandante dessa máfia. E o Matt Damon é um policial que provém dessa máfia e que é infiltrado na polícia. E aí é por isso o título do filme, né? Porque são duas pessoas, um da máfia infiltrado na polícia e um da polícia infiltrado na máfia. E aí os problemas começam a acontecer quando começam a desconfiar de que tem algum problema, né? Eles dizem que tem um rato ali entre eles, né? Uhum. E essa questão, Vinícius, serve para demonstrar pelo menos os perigos da infiltração, que é o que a gente vai falar aqui, que é essa atividade policial, né? Ou essa possibilidade de obtenção de provas que envolve a atuação direta dos agentes policiais em campo, né? Eles estão ali se relacionando com os suspeitos ou os autores de crimes. O que nós vamos tratar então aqui hoje, como a gente falou lá no início, é sobre um projeto de lei, que ele já vem desde 2010, mas foi aprovado agora no Senado, e deve ir para a sanção presidencial, que é um projeto de lei que fala sobre a possibilidade de infiltração em crimes que envolvam a dignidade sexual de criança, da criança e do adolescente. Mas antes da gente falar isso, Vinícius, tem algumas observações aqui iniciais. Primeiro, essa é uma coisa que se fala muito em quem estuda direito, tecnologia, né, que é a questão da sociedade do risco. Uhum. O conceito do risco atual, a gente pode puxar lá do Ulrich Beck, mas que o uso de novas tecnologias ou o uso da técnica quase sempre vem acompanhado de riscos. A gente que lida com segurança, né, Vinícius, sabe que cada novo sistema, cada novo aplicativo ou cada novo dispositivo, gadget, ele vem lá com uma série de riscos, né, junto com ele. A gente não precisa nem ir tão longe, basta pensar nos carros, né? Uhum. As pessoas, a sociedade decidiu usar carros para chegar mais rápido de um lugar ou para o outro, só que você tem um probleminha aí, né? Que as pessoas morrem quando usam os carros. Ou seja, você tem um risco, vou chegar, né? Você tem um benefício, chegar mais rápido. Não, as pessoas não morrem quando usam os carros, né? Não, elas morrem em função de acidente. Podem gerar acidentes, então. Tem claro. Um risco e a sociedade decidiu conviver com esse risco. Eu vou Perfeito. Permitir que, sei lá, quantas mil ou milhões de pessoas morrem ao redor do mundo por acidentes, mas eu esse benefício me serve, né? O custo-benefício. O custo-benefício, embora vidas se percam aí, né? É importante dizer. Agora, a questão é que esses riscos também vão para o Estado. E aqueles que estudam processo penal sabem e indicam que o Estado também tem o chamado risco de não conseguir descobrir novos crimes em função da nova tecnologia. Tem um artigo do professor Danilo Knijinik, que é aqui da URGS, depois eu vou colocar lá no show notes esses links todos, ele coloca que em função da evolução dos crimes, já começam a surgir novas formas de obter provas, né, que é o que ele chama de provas de terceira geração, que seriam as buscas superintrusivas, as observações virtuais e a organização de grandes volumes de informação. Uhum. Ou seja, se os criminosos eles vão evoluindo na forma de obter crimes, é bastante natural que as forças de investigação, polícia, Ministério Público, também evoluam no sentido de obter novas formas de investigação, né? Ou seja, novas modalidades de descobrir coisas, enfim. E a questão é, qual é o limite para isso? Qual é o limite? Claro que é justo que você busque a investigação de crimes, a investigação do terrorismo, a investigação de crimes sexuais contra crianças. Ninguém é a favor disso, né? Por isso que o tema acaba sendo delicado. Mas é necessário impor limites também para a atividade do Estado. O que, que aconteceria se houvesse uma possibilidade ou uma capacidade ilimitada do Estado investigar e buscar ou utilizar qualquer meio de investigação sobre todas, em cima de todas as pessoas, com a desculpa ou com o objetivo, né, de descobrir todos os crimes? Será que isso seria bom ou seria ruim, né? Uhum. Bom, eu já disse então, Vinícius, que é um tema delicado, ninguém concorda com crimes sexuais contra crianças, né? E contra qualquer pessoa. Principalmente, não, mas principalmente contra crianças, sim. E aí a gente começa a ver e entrar mais um pouco nesse PL, que é a questão da infiltração, né? Ou como os estados, e que nem foi feito no filme, podem obter novas provas ou provas mais fortes em situações de dificílima investigação. Porque isso é necessário de se dizer, né? Essas redes de pornografia infantil e de pessoas que lidam com esse tipo de material, eles sabem que eles estão sendo vigiados, eles sabem que há um perigo muito grande na manipulação desse material, e eles também tomam uma série de cuidados. A ideia de você infiltrar agentes para a busca desse tipo de crime é que eles, essas redes, eles não trocam esses materiais com qualquer pessoa, né? Dá lá não vou saber explicar exatamente como funciona, mas haveriam trâmites internos entre essas pessoas para aprovação, que... né? Para você conseguir aceitar, para ser aceito no grupo, coisa do gênero. Para que você entre nessas comunidades. E a ideia da polícia e das forças de investigação seria, olha, eu vou começar a interagir com essas pessoas, mesmo que virtualmente, uhum, e em função disso obter, né, as provas necessárias para culpar, para prender essas pessoas. E tem um artigo, Vinícius, do juiz federal Rafael Wolff, chama Infiltração de Agentes por Meio Virtual. Inclusive, ele tem um livro sobre o tema. Ele coloca... Esse é um artigo num livro. Vou colocar lá no show notes todas as referências. E ele fala algumas coisas que ele coloca no livro. De antemão, eu já digo que alguns pontos que a gente vai ver aqui, e que ele coloca, eu discordo. Mas ele traz aqui, de início, o que é a infiltração. Qual é o conceito de infiltração de uma forma geral? Ele diz, eu vou ler aqui. Agente infiltrado é aquele policial que, ocultando sua verdadeira identidade e função através do uso de identidade fictícia, aproxima-se de suspeitos da prática de determinados crimes para fazer a prova da sua ocorrência. A diferença entre o agente infiltrado e o apaisana decorre do fato de que o último não utilizar identidade fictícia. Isso ocorre porque o agente apaisana se caracteriza por uma postura de mera observação. O agente infiltrado, por outro lado, intenta criar uma relação de confiança, uhum, que permita desvendar a prática de crime ou introduzir-se no universo da organização criminosa para entender o seu funcionamento. Esse artigo aqui ele escreveu antes desse projeto de lei, que é o projeto de lei que permite a infiltração virtual. Certo. E qual é o ponto que ele define aqui, Vinícius? Ele diz que a lei das organizações criminosas, a lei 12.850, já prevê, né, na verdade não é que ele defende, a lei já prevê a infiltração física dos agentes, mas o que ele diz é que a lei também já preveria a possibilidade da infiltração virtual, mesmo que a lei não fale nada sobre infiltração virtual, né, digital. Ele faz um argumento aqui de extensão, mas a lei não fala nada sobre isso, né? Uhum. É importante também dizer quando que a interceptação é cabível. Ou seja, não é em qualquer crime, e isso é muito importante, é só em alguns crimes que você pode fazer a infiltração, ou seja, aqueles crimes cometidos por organizações criminosas, os crimes transnacionais, e aqui ele entende que a pornografia infantil é um crime transnacional, porque quando é feito pela internet, ultrapassa fronteiras, né? Uhum. E também a novidade aqui seria o uso de infiltração para a luta contra o terrorismo. A gente teve a lei aqui 13.260, a lei antiterrorismo, que coloca algumas possibilidades de crimes que seriam terrorismo e as possibilidades de você se infiltrar nessas organizações terroristas para produzir prova. Vocês devem se lembrar, e tu deve se lembrar inclusive, né, Vinícius, do caso aquele das Olimpíadas, em que um grupo de jovens foi investigado, a polícia diz que realizou infiltração, e eles foram presos porque teriam conversado num grupo, num chat na internet, que eles pretenderiam, estariam comprando armas. Lembra disso, né? Lembro disso. Estariam comprando armas e... Inclusive, teve um que apareceu com uma foto dele segurando uma arma de... Airsoft? Paintball. Um foi morto na cadeia, né? Um foi assassinado na cadeia, e eu confesso que eu não fiquei sabendo mais o que aconteceu com eles, né? É, Guilherme, e o que nos chamou a atenção mesmo nesse projeto, né? É o fato de eles terem colocado junto lá com os demais artigos lá que falam sobre os crimes relacionados a abuso sexual de crianças e tal, entrou lá o artigo 154A da conhecida Lei Carolina Dieckmann, que fala sobre invasão de dispositivo informático. Muito embora, ao ler o projeto, segundo o que está escrito ali, não dê para entender que há uma autorização explícita que permita que alguém, que a polícia, uma força de investigação, invada um dispositivo, né? Que invada um dispositivo através de algum meio, explorando falhas, vulnerabilidades e tal, para conseguir provas, embora não diga isso lá, a gente tem até um conhecido nosso, um contato nosso aí da Motherboard, né? Um repórter da Motherboard andou levantando que sim, que seria essa a intenção. É. E é justamente esse o ponto que nos chama a atenção, porque a gente já discutiu lá no episódio 75, que é o episódio Cavalo de Troia do Estado, com relação aos problemas decorrentes das forças de investigação invadindo computadores para investigar. Uma coisa é tu se infiltrar num grupo de WhatsApp, é tu se infiltrar num chat, num fórum e coisas desse gênero. Outra coisa é você explorar uma vulnerabilidade num dispositivo móvel ou não para conseguir acesso aos arquivos, senhas, etc. E, inclusive, lá no episódio 75, quando a gente falou sobre isso, a gente estava falando de alguns vazamentos que houveram na Wikileaks, inclusive, falando lá das empresas como Hacking Team, FinFisher e outras, que fornecem justamente esse tipo de mecanismo, de ferramenta para as forças policiais do mundo inteiro. Inclusive a documentação lá, trocas de e-mails e tal, que estavam ocorrendo entre a Polícia Civil de certos estados, a Polícia Militar também, e até mesmo o Exército Brasileiro com essas empresas. No sentido de, inclusive, estavam testando as ferramentas dessas empresas. Então, uma das conversas lá envolvia, né, um agente de uma polícia civil, se não estou enganado, mandando o link para infectar um alvo de uma investigação. E a gente nem tinha lei naquela época de que falava de invasão de sistemas. E acredito, embora não seja a minha área de atuação, acredito que esse projeto de lei, o que está escrito ali, não permite a invasão de um computador. É o que eu também vou nessa linha, o próprio João vai nessa linha e outros, a gente vai deixar no show notes ali o link para a reportagem dele, se entende que não, porque o problema é que a infiltração ela é uma medida extrema. Eu entendo, e a própria lei diz isso, tanto na lei das organizações criminosas, que você só pode fazer infiltração se você não conseguir produzir aquela prova por outros meios. Ou seja, você precisa... Assim como o grampo telefônico, é mesmo? Assim como a interceptação telefônica. Grampo não, interceptação telefônica. É o nome correto, né? É, interceptação telefônica e telemática. Ou seja, você precisa comprovar para o juiz que, olha, eu não consigo mais, eu só tenho infiltração. Pois bem, como a infiltração em medida extrema, não é para qualquer crime que você pode fazer infiltração. Você pode fazer só nos crimes de organizações criminosas, nos crimes de terrorismo, né? E agora, com esse projeto de lei, nos crimes contra a dignidade sexual de criança, que envolve transmissão, né, posse de pornografia. E aí uma coisa que confunde, né? Porque o título do projeto de lei é esse. Pois é, aí é que tá. Só que, segundo o texto, que tá logo nos primeiros parágrafos ali do projeto, segundo o texto, pode ocorrer infiltração para investigar, inclusive, o crime previsto lá na Lei Carolina Dieckmann. de invasão de dispositivo informático. Isso, eles podem usar a infiltração para investigar esse tipo de crime. Não quer dizer que eles possam invadir para fazer... É, essa é a nossa leitura. Para infiltrar. Né? Não, é o que está escrito. É o que está escrito. É a língua portuguesa, né? É o que está escrito é isso. Só que, vamos ouvir o João ainda, Voldemort, que ele vai trazer elementos bem interessantes para nossa conversa. Inclusive sobre a questão da língua portuguesa. Exatamente. Oi, Vinícius e Guilherme, tudo bem? Então, meu interesse no PLS 100-2010, que é esse projeto de lei aprovado duas semanas atrás, aconteceu porque eu comecei a ver algumas notas pipocando sobre a aprovação final do projeto no Senado. Por enquanto o Temer ainda não sancionou ele, né? Então ele não tá valendo. E era tudo muito superficial. Ah, agora fica aqui dito como os policiais vão poder se infiltrar na internet para investigar pedofilia. Mas nunca ninguém falava como, de fato, eles vão se infiltrar e o que significaria essa infiltração. Então eu decidi um pouco mais atrás. Afinal, eu tenho feito bastante matéria sobre monitoramento do governo e investigação do governo contra pessoas na internet. Então achei que seria importante explorar esse tema. Quer dizer, se você vê, com exceção da lei das organizações criminosas, eu acho que o Guilherme pode até me confirmar ou corrigir isso, que é o único dispositivo legal que fala sobre infiltrações de policiais. Quer dizer, ele não fala sobre internet, mas fica pressuposto que se as organizações criminosas estão na internet, os policiais poderiam agir ali. Não existia nenhum outro dispositivo que determinasse mais ou menos como os policiais poderiam agir na internet. Então, esse é uma novidade super importante. Quer dizer, quase inédito. E depois que esse projeto saiu do Senado e foi para a Câmara, além de uma série de um rol de crimes que estariam pressupostos ali, que permitiriam essa infiltração, ele ganhou um outro, que é o artigo 154A, a lei Carolina Dieckmann, que fala sobre invasão de computadores, invasão de dispositivos e tal. E, assim, a princípio, estritamente de um jeito bem grosseiro, isso não necessariamente tem a ver com crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. E ali dentro do projeto também não está especificado que uma infiltração para investigar a invasão de um computador de alguém, infiltração para investigar um crime do artigo 154A, precisa estar ligado a um crime contra a dignidade sexual de uma criança e adolescente. É meio bobo isso, eu acho, mas abre uma brecha legal para alguém, se alguém quiser investigar, e se algum juiz permitir interpretar dessa maneira. Então permitiria que um policial usasse desse artifício para se infiltrar na internet e investigar qualquer crime que fosse. Além disso, eu também queria entender o que diabos era em se infiltrar na internet, né? Quer dizer, se infiltrar é só entrar no grupo do WhatsApp da galera e posar de amigo, entrar no grupo do Facebook, navegar na deep web, sei lá. E eu fui ler alguns documentos da tramitação, tanto no Senado quanto na Câmara. E tem um arquivo bem interessante. É um relatório do senador Humberto Costa, do PT pernambucano, respondendo a algumas propostas de emenda da Câmara. De primeira, o senador Humberto Costa negou a emenda que incluía o artigo, a Lei Carolina Dieckmann, nesse projeto. E lá nesse relatório dele, nessa resposta, é muito curioso, porque ele entende que as pessoas que colocaram essa emenda fizeram uma confusão e elas queriam proteger os policiais que, por qualquer motivo, tivessem que eles sim invadir um computador ou um celular para investigar a pedofilia. Quer dizer, na visão do senador Humberto Costa, naquele momento havia uma confusão entre o fim, a investigação de alguém que invadiu um computador, com um meio, o policial invadiu um computador para investigar pedofilia. Quer dizer, isso aí para mim foi uma dica de que, dentro da cabeça dos legisladores, existe sim, dentro do que quer que signifique infiltração, existe sim a possibilidade da invasão, o que também não fica claro na lei. Para tirar isso a limpo, eu entrei em contato com a equipe do senador Humberto Costa e, por telefone, numa conversa informal, em off, eu ainda estava pedindo a entrevista, um dos assessores dele falou que sim, dentro do entendimento da equipe, dentro do entendimento do senador, a invasão estava mais que pressuposta, era uma ferramenta que, se fosse necessário, o policial poderia usar. Por e-mail ele foi mais cauteloso. Eu perguntei se dentro do guarda-chuva do projeto existia a possibilidade de invasão, E ele respondeu que o projeto determina como os policiais, que tipo de autorização os policiais precisam para se infiltrar em grupos na internet para investigar a pedofilia. E se eles tiverem essa autorização, todas as suas ações estão respaldadas pela lei. É engraçado que sempre quando eu tô lidando com fontes oficiais, fontes do governo, seja políticos, Polícia Federal, já aconteceu com o Exército, eles sabem usar muito bem a língua portuguesa para negar o que você está perguntando, sem, no entanto, negar, sem abrindo espaço para que haja alguma coisa ali. Enfim, isso foi muito curioso, quer dizer. Por outro lado, todo mundo que eu conversei, grande parte das pessoas, viu nesse projeto de lei mais benefícios do que malefícios. Grande parte das reclamações que há quando se escreve sobre a vigilância da polícia sobre pessoas na internet é que isso é muito pouco claro como é feito. Não é nem que é muito pouco claro, não existe clareza nenhuma, ninguém sabe o que se faz na prática. Esse projeto, por outro lado, ele diz lá, ó, se ele não tem nenhuma outra maneira de conseguir determinada informação, ele pode se infiltrar com autorização do juiz, fica lá investigando 90 dias, estendíveis até 720, se não me engano. Precisa fazer um relatório do que ele está investigando e bababá. É isso, ponto. Ou seja, pela primeira vez você tem isso delimitado de como é feito. É um primeiro passo muito importante. Para algumas pessoas não há críticas, para outras há algumas. Para mim, faltou essa questão da clareza, de ir um pouco mais fundo nisso. Conversando com o Francisco Brito Cruz, o diretor do Internet Lab, ele chamou atenção para uma outra coisa. A pedofilia é uma bandeira universal. A pessoa, para ter um senão e defender a pedofilia, ela realmente tem um problema muito grande. Por ser uma bandeira universal, é muito fácil comprar isso. É igual o terrorismo, é igual a história do NSA. A gente vai vigilar vocês só um pouquinho, mas se não vigiarmos vocês só esse pouquinho, vocês correm o risco de terroristas. Então, pode ser também uma maneira de você... Pode ser não, é uma maneira também de você aumentar a vigilância na internet, vendendo isso como uma imagem positiva. É uma questão muito delicada, de fato é uma questão muito delicada, e é difícil agora prever como esse projeto vai ser utilizado na prática, como esse expediente da infiltração policial vai ser utilizado na prática, acho que só com o tempo. Tenho a impressão também que o Temer não deve estar com muita pressa para sancionar isso, acho que ele tem problemas um pouco mais urgentes na frente dele, mas agora esperar, agora... Para mim é uma questão urgente que eu acho que esse detalhe sobre essa questão de... direito na internet, digamos, ou direito relacionado à internet, em geral são abordadas de maneira superficial ou se deixa passar de lado, né? Se toma como uma característica secundária de uma matéria como essa, quando na verdade não deveria ser. Tanto é que eu acho que ninguém mais falou muito sobre isso. Inclusive, algumas pessoas que estudam esse tema, com quem eu conversei para fazer essa matéria, de quando eu falei com elas ainda não... Ainda não estavam tão íntimas do projeto, digamos. Acho que é isso. Pois é, após ouvir o João e os dados que ele levantou com as pessoas que ele conversou, principalmente por telefone, né? Uhum. Como ele disse, por e-mail a coisa não foi tão clara, né? A gente percebe que há sim uma distância entre o que está escrito e o que se pretende. Uhum. E aí a gente tem um sério problema. É. Porque não está escrito que é permitido a invasão de computadores ou dispositivos informáticos e tal por parte de uma força de investigação para se fazer a isso como sendo infiltração, né? Uhum. E, no entanto, se vê que é essa a intenção que existe por trás do projeto. Então, isso preocupa, no primeiro momento, pelo simples fato... de haver essa distância, entende? Independente de discutir os problemas dessa infiltração dessa forma, né? Que a gente vai entrar nisso. É. Então, por simples fatos, é um problema. Está se escrevendo uma coisa e se pretende outra. Né? Está se colocando uma coisa no projeto de lei e se pretende executar outra diferente que não está no projeto de lei. Isso, por si só, é um problema. E percebe o seguinte, de maneira geral... Eu tenho muitas reservas à vigilância do Estado, né? Uhum. Claro, ele falou, ninguém é contra luta contra o terrorismo e buscar evitar crimes sexuais contra crianças. Uhum. Ninguém seria... Agora, ao mesmo tempo, quais são os limites que o Estado poderia ter? Veja, eu essencialmente, eu acho que poderia haver a infiltração em ambientes informáticos, né? A infiltração em ambientes informáticos e talvez até, talvez, eu diria, com muitas reservas, situações de invasão para crimes muito graves feitos pelo Estado. Agora, a questão são duas questões. Isso não está na lei. E qual seria o motivo de deixar isso nas entrelinhas? Será que a sociedade iria comprar essa ideia de você poder invadir e sair invadindo dispositivos mesmo com ordem judicial, né, sem que isso esteja na lei? Esse é o ponto. Qual é o objetivo que está por trás disso? Seria o objetivo de aumentar a vigilância ou permitir que as forças de investigação consigam, a partir de agora, invadir computadores para virtualmente qualquer crime? Porque se a gente pega lá a lei de terrorismo, eles falam até sabotar ou se apoderar de, entre outras estruturas, instituições bancárias, ou o que tem mais aqui, serviços públicos essenciais, instalação de exploração de petróleo, escolas, ou seja, o cidadão faz um hacking, não que eu esteja protegendo, mas o cidadão faz um hacking num banco. Se houver essa suspeita, você poderia fazer a invasão de dispositivo dessas pessoas? Se sim, se a sociedade quer isso, isso deveria estar absolutamente discriminado no projeto. Né? Não tem nada nem parecido. Deveria ter um artigo assim: para fins deste projeto, compreende-se que a invasão de dispositivo informático também se compreende como um dos casos de infiltração. E aí, e vou mais além. Os limites e a forma da invasão serão definidas por decreto. Ou seja, você não deixa, pode invadir, porque senão a gente fica que nem os Estados Unidos, que invadem computador de qualquer pessoa e invadem fluxo de dados de qualquer jeito, de provedores. E aí a gente volta aos problemas que a gente discutiu lá no episódio 75. Exatamente. Que uma vez que você invade um sistema, você comprometeu a integridade dele. Claro. Fica muito complicado você dizer, você conseguir provar que o sistema está íntegro, porque ele não está mais, você alterou o ambiente, você invadiu o sistema. Então fica relativamente fácil para o eventual criminoso, né, dizer assim: não, mas isso aqui, o mesmo acesso que eu tinha ao sistema, o fulano que está investigando também tinha. Ele pode ter jogado esse material lá dentro, ele pode ter ele jogado essas informações lá dentro. E envolve outras situações ainda. Você consegue uma senha de alguém numa invasão dessas, tá? Você conseguiu a senha lá de um backup que a pessoa faz na internet, num lugar que ela copia os arquivos. Você pode usar essa senha? Que está em outro país. Nem importa, mesmo que esteja mesmo no Brasil, você pode usar essa senha? Sim. Até onde vão esses limites, entende? Isso deveria estar discriminado na lei, né? Há que se ter uma discussão técnica profunda, né, sobre esse tema, para que não se corra o risco, de repente, de as forças de investigação arriscarem o seu pescoço muitas vezes, né, ou seja, do policial, né, do investigador, a pessoa física, né? De repente se arrisca, levanta uma série de informações, leva o processo até o judiciário, chega lá, a prova não serve. Sim, a prova é inválida. A prova é invalidada por alguma razão. Porque é uma dúvida de que a invasão não poderia ser feita. Exatamente. E né, eu não sou da área do direito, mas em dúbio pro réu, né? Claro. Então, haver uma dúvida nesse sentido, e esse projeto de lei deixa claro que a invasão de dispositivo informático não é parte de uma infiltração, não diz lá que é, mas, entende? Tá. Então, obtida por essa forma, daqui a pouco você tá com uma pessoa acusada de pedofilia, um criminoso, né, que é de fato um pedófilo, de fato está distribuindo material pornográfico infantil na internet. Você tem as provas, daqui a pouco ele escapa das suas mãos. Porque a forma por que foi obtida as provas é duvidosa. É duvidosa e não está amparada adequadamente por uma lei. É que a palavra invasão de sistemas é forte, né? Eu acho que talvez a sociedade iria querer discutir isso com maior profundidade, né? Quer dizer, então, que agora as forças policiais podem invadir sistemas? Se a gente for pelo senso comum, né? Senso comum, né? As pessoas vão dizer assim, claro que tem que invadir sistema de criminoso. Uhum. Mas antes ele ser um criminoso, ele tem que ser investigado, né? Claro, enquanto ele é só investigado. É, quem é da área, de TI e da área do direito, principalmente com relação a essa questão de invasão daí a área de TI, né? Sim, e mais especificamente ainda quem trabalha com relação à questão da segurança, sabe que é um tema muito delicado, tecnicamente delicado. Não estou falando agora das questões do crime em si. Sim. Mas a questão de você invadir para obtenção de provas, para investigar e tal, e com relação a essa questão de você alterar o ambiente que você está investigando e abrir chance aí para discussão das provas que estão sendo obtidas, isso é muito delicado. Isso é um tema aí que é estudado já há bastante tempo. E ao contrário do que se pensa aí de quem acha que log prova alguma coisa, né? É. Que log de computador, log de servidor... É uma prova irrefutável. É uma coisa irrefutável. Está muitíssimo enganado. E como é que vai ser com esses levantamentos aí de provas dessa forma, que não está muito claro, os limites não... É. não na verdade, nem é citado como forma de infiltração isso, mas é o que se quer fazer com isso. E eu acho que deveria se ter uma discussão, principalmente envolvendo pessoas da área de TI, da área de segurança da informação, para que se defina claramente quais são os riscos, inclusive para a própria investigação, né, que se está conduzindo, com relação a esse tipo de atuação. Sabe, Vinícius, esse é um grande problema, e o nosso tempo já está estourando aqui. A gente até tinha trazido outras questões, né? A autorização judicial, esse artigo do Rafael Wolff, do juiz, coloca que a autorização judicial ela estabelece os limites da infiltração, isso no mundo físico, né? Então, ele vai colocar lá exatamente o que pode ser feito. Ele coloca uma possibilidade que eu acho que é bem complicada, que seria a possibilidade de, nessas situações, o policial, inclusive, enviar material pornográfico infantil, ele, o policial, para conquistar a confiança do acusado. E eu acho que é bem complicada essa possibilidade, mesmo com autorização judicial, porque ele estaria cometendo um crime também, né? Imagina as pessoas que estão retratadas naquelas fotos, os familiares, enfim, não gostariam que aquele material fosse usado pela polícia para conquistar a confiança. Ou seja, há limites. Se você utilizando essa ética utilitarista de eu posso fazer qualquer coisa, inclusive cometer crimes para conquistar a confiança numa infiltração, você percebe que você está indo muito além do que a própria lei coloca. E mesmo que eventualmente a família permitisse que ela quer pegar o acusado, né? Uhum. Os pais, as familiares não têm direito absoluto sobre as imagens das crianças. Ah, sim. Porque se protege nesses crimes a imagem de uma forma geral. É bem complicado. É uma coisa bem delicada. Assim, Guilherme, eu não vou entrar nos detalhes que a gente já discutiu no 75, tá? Uhum. Mas eu peço, né, que os nossos ouvintes, que realmente estão interessados sobre esse tema, ouçam o episódio 75. E lá a gente discorreu só sobre os problemas relativos à invasão de sistemas, de dispositivos informáticos, móveis ou não, né? Uhum. Por parte de forças de investigação, na polícias, etc., para apuração de crimes, obtenção de provas, tá? Lá no episódio 75 a gente falou só sobre isso, e lá estão todos os problemas. Neste momento que eu gostaria de destacar mais, no meu ponto de vista técnico da questão, né? É que nesse projeto de lei, apesar do que o João levantou, e me assusta isso que o João levantou, nesse projeto de lei não há previsão para invasão de dispositivo informático como sendo sinônimo ou como uma forma de infiltração. O que diz no projeto de lei é que esse é um crime que pode ser investigado com infiltração. Sim, então, essa é a novidade. Você tem lá um grupo de hackers que fica fazendo invasões e não sei o quê, e você pode infiltrar um agente, né, da lei lá entre nesse grupo para que ele consiga ver quem que está fazendo, esse tipo de coisa. Mas não que ele possa invadir o sistema. Tá? Sim. E, na verdade, antes disso ainda, o título do projeto de lei está completamente errado, uma vez que ele inclui esse tipo de crime, a lei de crimes informáticos aí. Então, tá tudo complicado. Teria que mudar o título do projeto, teria que melhorar a redação dele nesse aspecto, porque desse jeito deixa dúvidas, e dúvida é muito ruim para se conseguir colocar um criminoso na cadeia, porque não, a dúvida funciona a favor dele. No direito penal, né? No direito penal você não deixa esse tipo de brecha, você define pormenorizadamente, ainda mais quando se trata de uma questão técnica tão intensa assim. Então eu termino com isso, eu acho que não que a gente seja contra, há uma série de problemas na invasão de sistemas, mas se o Estado brasileiro quisesse fazer isso, deveria ter colocado literalmente na lei a possibilidade da invasão. Exatamente. Certo, Vinícius? Perfeito, perfeito. Episódio 75. E o tema ficou denso, vai estar tudo lá no show notes. Se for difícil de acompanhar o episódio, você também, né, agora foi tarde demais, né? Você pode dar uma olhada lá no projeto de lei, dar uma olhada na lei de organizações criminosas, que muitas das coisas que a gente falou aqui vão fazer mais sentido. Ok? Perfeito. Nos encontramos, então, no episódio 124 do Segurança Legal, Vinícius. Até a próxima. Até a próxima.